Alpha. Estabilizou 3259. Vale, complete a aproximação LS e chame a torre Salvador em 1 no 8, esse monótono. Registrou em 3259, torre Salvador, muito. Bom dia, 3259, está estabilizado a 1 no 0. Então, 3859, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso, ajuste 90 no meio. 90 no meio, aguardando, então, 3859. O bom, nós vamos recortar a linha A, atrás do colega na final e decolar para o autorizado. Sim, se estão utilizando manobras após o bug da América, ali mantém. Não, ainda tem, não quero mais. America 229 on the ground 27, turn your right via Fox, ground 121.1. 1211 American 229. Vento 1, 0, 0 graus, 0, 9, 9, ajuste 1 a 0, 1 a 5, decolagem autorizada, pistão a 0. Iniciando pistão a 0, gol, 9 a 0, 9. Corrige, início de imediato, atualmente pronto? Remativo. Autorizado, na remoto, no 3, chama pronto, tá? 3, chama pronto, tá? Solo azul, 2796 para o táxi, POBL 49, 5 horas de autonomia, alterna Maceió. Livre táxi até o ponto de espera da 1-0, parte 3, parte 1 Índia, no ponto de espera torre 1-1895, ajuste na 0-5, azul 2796. Táxi atualizado, via parte até o ponto de espera, parte 1-2-3-2-5, azul 2796. America 229, on my frequency. We're up, RDP 29. Ok, continue your taxi via taxi Alpha, hold short taxi Julia. Alpha, hold short, Julia, taxi. Solo azul 2783 para o pushback, acionamento na parte 3. Aguarda, azul 2783. Aguarda. 208, bom voo. 208, muito obrigado, senhorita, excelente trabalho. Bom dia, 1095 da Gol, decolou o perfil Arbor. 095, contato radar na decolagem, tudo no atento 360, sai da Arbor. 360 no perfil, aguardando, se possível, a proa mais à frente, por gentileza, senhor. Muito obrigado. Alô, bom dia, por gentileza, seja prevista para Porto Seguro, para o voo 2196. Ok, nível superior seria Dael Coral. Opa, Dael Coral, mas você escuta continuando essa autorização, senhorita, bom dia. Bom dia. A 3859, solo ao 40, direita Epsilon 1, 21, decimal 1. Direita Epsilon 1, 21, decimal 1, 3859. Paulo Salvador, 3859, de Guarapista. 3859, bom dia. Eu sigo a via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, atento para Juliette, 3859, bom dia. 12796, bom dia. Autorizado ingresso e decolagem. 10, vento 100 graus, 089. Autorizado ingresso e decolagem, 10, azul 2796. Paredo 2216, contato de B 64, Renan do Salvador, 6:40 na manhã. Passarei 2223, segue Britax até o ponto de espera da 10, via Pátio 1 Índia, ponto de espera Torre 1895, ajuste no 06, bom voo. Ponto de espera 10, Pátio 1 Índia, espera na noite, 9, 3, 2, 3, 2, 3. Aircat 229, position. Azul 2783, parte 3 autorizado, chama táxi. Sim, Dois sete nove meia, decolou agora aos 4-1, controle transfere no 208. 208, azul 2796. Contra Salvador, azul 2796, na Conte. Azul 2796, contato radar na decolagem, suba 1-7-0, será Conte. 1-7-0 na Conte, azul 2796. 2223, pronto, espera na 10, pronto. Passaria 2223, ali mantém, está 10. E mantém, 2223. Tá na merda, tá na rádio, tem que seguir, não leva. Avianca, aguarda. America 69, Juliet Gate 10. Affirmative. Okay, 3859, Juliet, portão 4, a retaguarda do América. Juliet, bloco 4, 3859. Tiana 2, 2, já ativar a posição ponto, o voo 05, tem umas informações aqui à frente. Aguarde, realmente está desvio do critério. Agora em coordenação. Ok, pequenos desvios à esquerda, 20 graus, graus aí, aguardando a pressão. Destino 096, bom voo. Ok, via 4341, após a urbanização, ingresso na Índia da Porta de Espera, quando lá pronto, 102.542.76. Grato, bom dia. Salvador, 3179, para pushback, acionamento do 7. Aguarda, TAM 3179. Área 2223, decolou agora aos 4-4-2-0, decimal 8. 208, obrigado, ótimo dia, 2223. 2179, Salvador. Afirma, aguarda, mantenha a posição. Área 2223, transfere. Área 2223, contato radar decolagem, tudo mantém 180 via Arbor. 180 Arbor, 2223. Manda um papi, já estamos em contato com a técnica aí pra ela, ok? Obrigado. Pro 080 para dizer informações. Gente. Gente, azul da 790. Deu 180. Decolagem da pista 17, curva direita após saída, Arbor após DCC conforme rota. 5157, transponder, controle 120, decimal 8. 353. 353. Muito obrigado, senhor. Excelente trabalho. Correto, Mike para Avianca, confirme parte para B. Ok, confirma o POB então com a torre 1895, chama mesmo para acionamento táxi de circulagem, ajuste no 096, boa viagem. Portão 2, cujo acionamento, azul 4299. Azul 4299, portão 2 autorizado, chama pronto táxi. Autorizado com a táxi, azul 4299. O azul 4299 mantém a posição, após a passagem do ATR, a retaguarda está autorizada, chama táxi. Passagem do CR, 3 anos na taxa, 3 portão 7 autorizado, chama táxi. Tá, 3 anos portão 7 autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, tá, 3179. Tem aeronave, chama cópia. Bom dia, minha 312. Para Recife, via rota do plano autorizado, nível 350. Decolagem da pista 10, curva esquerda após, Puca, Jamo, Caju. 5402, transponder, controle 120, decimal 8. Correto, chama pronto, gate 3. O outro 2723. Obrigado, estamos na Prodicone, copiado. Obrigado. O 299 já está iniciando. O 4299 tem um caminhão atrás da aeronave que está pedindo que chegasse. Quente. 2196 para ponto seguro na escuta para cópia. 2783, decolou agora aos 49, controle transfere no 208, bom voo. 208, azul 2783, grato, bom dia, gente. Grava para o lado do passo militar para o passo de autoridade. Ok, o Fossário 2733, ah, o acionamento a critério, prossegue o táxi até o hotel, me chama no hotel novamente. Vai acionar e vai chamar no hotel do município. Controle Salvador, muito bom dia, azul 2783. 3, contato radar da colagem, subimos até 160, sai da Arbor. Arbor 160, azul 2783. Para o táxi da 3179 com 3 horas e 40 de autonomia, alternando o Galeão, 150 bordas. Ano 3179, segue em Braia da Azul como número 2 até o ponto de espera da 10, via parte 1 e Índia, no ponto de espera torre 1895, ajuste 10, 16. Esquema de 1016, segue Azul, parte 1 até o ponto de espera, quando lá com 3985, para 3, então não sei se não. Para o táxi Azul 4299, 99 a bordo, 4 horas e 40, alterna Ribeirão Preto. Livre táxi até o ponto de espera da 10, direita via Índia, no ponto de espera torre 1895, ajuste 10-06, 4299, bom voo. 10-06, via Índia, ponto de espera 1895, Azul 4299, obrigado, até pronto. Bom dia, Azul 4299, ponto 090, pronto. Azul 4299, chamou a torre, pronto para decolagem? Afirmo. Autorizado ingresso, decolagem pistona 0, vento 090 graus, 099, Azul 4299. Além de decola, 10, Azul 4299. Aquilo Zulu, bom dia. Confirmando que tá na Bahia Petra Cópia. Gente, autorizado Salvador Porto Seguro via Golf 677, nível 100. Decolagem da pista 17, curva direita após saída coral 5171 no transponder, controle 120, decimal 8. Oi, Salvador, bom dia, da 3179, está no ponto de espera da 10, pronto. 3179, muito bom dia, após a rolagem do Embraer da sua frente ali, mantenha aguardando autorização para decolagem. Pois, Azul, ali mantenha a rolagem da 3179. Aquilo Zulu, chama a torre para táxi, ajuste no 0, no meia. Já possui POV? Seguinte, bom voo. O 2196 na escuta. Azul 4299, decolou 24.1, 20, decimal 8, bom voo. 1208, azul 4299, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, azul 4299, passando 1000 pés, nosso escuta. 4299, contato radar na decolagem, tudo mantém a 340, após cruzar 2000 pés, oi Leda. Subi 340, direto Leda, azul 4299. Teria nossa autorização para Porto Seguro. Assim, chamei o seu duas vezes para cópia, para estar pronto cópia. Desculpa aí, pronto cópia. Autorizado, Salvador, Porto Seguro, via Whisky, Upper Whisky 50, conforme rota, nível 360. Decolagem da pista 10, curva direita, da Euleda Bidev. 5406, transponder, controle 120, decimal 8. Salve Salvador, Papatão. Então, o gol 2196-360 da El Leda e Guideve agora, não é mais Coral. 10, curva direita, 208. Confirma o transponder? 5406. 406 com 2196, obrigado. Portão 612 chama pronto para o estacionamento, o gol 2196. Pronto, agora estarei 2196 agora. Mike, Bravian 5 no VOB, chame táxi. Decida acionar, chama táxi, Mike Bravian. Salve Salvador, Papa Tanque Quebec. Tá 3179, vento 100 grau 099, decolagem autorizada, pista 90. Decolagem 090, 3179. Posição. Posição 31. Ciente, é, entrar já foi coordenado com a estrada? Sim. Ciente, aposta até. Aposta aí. Copiado. Passaredo 2223. Uma possibilidade após elefa voar direto ao destino? Ok, força aérea, mantém posição, chama a torre agora para prosseguir até o pátio de autoridades, 11895. Força aérea 2733, autorizado ingresso na 17, reporte pista livre, na 10 corrigindo, reporte a pista livre. Ingresso na 10 e vai reportar. A Romeu Delta Lima Mike, bom dia, senhora identificação, autorizado chegada a Mari, redução de velocidade 2409. Mais um, chegada a Mari, redução 2409. Logo 2196 para o puxacionamento, gate 612, gate 2062 é autorizado, chama táxi 2196. Para táxi, é passarei 2196. Parede 2223, caminhão para o Rio. Com 288 e alterne 1353. 1288, 1353, muito obrigado, parceiro do 2223. Contado 2733. Graças a Deus. Após desvios, vou ir direto Duna. Vou até essa prova mais 20 milhas, para depois voar Duna. Vou 1960. Aqui Brasil, autorizado ingresso no 7, reporte alinhado e pronto. Aqui. Salvo Mike Bravian, que é autorizado ingresso e decolagem pista no 7090 graus 109. Entendido, livre de decolagem, mando alinhado, Mike Bravian. Tamo Lima, Kilo Zulu, chame táxi. Papá, Tamo Lima, Kilo Zulu, na escuta. Assane 0260 no transponder. Dois sete nove B. Salvador, azul 2796. Prossiga, azul 2796. Principal sessão nível 190. 190, azul 2796. Vindo para 190, azul 2790. Tenho. Informo o término do giro de motores. Ok, ciente. Gráfico. Decolou agora ao 01, motor transfere no 2098. Podia confirmar a decolagem? Decolou ao 01. A 01, Mike Braviac, controle 10208, entre. 1208. Robô 296 para o táxi, com 39 a bordo, 3 de ação no meu terra, Renato Galeão. Cabo Radar, suba restrita 3 mil pés, autorizado direto a Arbol. Correto, chama para o seguinte, Uno. 2196, livre táxi até o ponto de espera da 10, bate 1 em Índia, ponto de espera do Rio, 1895, ajuste 10, 16, bom voo. 10196, bate 1 em Índia, quando nós estamos dizendo lá, bom dia, contrabando. 2796, passando posição com de serviço radar encerrado, Sami Aracaju, 1203. Quem vai chamar Aracaju 203? Bom dia, obrigado. Azul 4299, está no centro Recife, 13325 e alterne 1251. 3325, alterne 251, Azul 4299, bom dia, obrigado. Prepara a saída. Árvore Alepo aguardando cópia. Informação November confere. Atacando Mike Bravian, que livre ascensão ao nível 180. Preparação para evitar tráfego, curva esquerda, proa 230. Limite 10 minutos nessa proa. Entendido, curva esquerda, pro 230, livre ascensão para 180, Mike Braviac. Afirmo. voo 1160, desça para 2000 pés, ajuste uma 0160, autorizada final ILS, reporte estabilizado. Dia 1016, é autorizado. A Romeu Delta Lima Mike, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 020, limite a magnética 100 de Sintra. Dia 020, limite 100 para Sintra, Delta Lima Mike. Azul 2783, Sam Centro Recife, 1288 e Alterne 1353. 1288, alterna 1353, azul 2783, gráfico, bom dia, senhor. Papa Romeu Delta Lima Mike, redução de velocidade para 2009. Reduzindo 2009, Alfa Lima Mike. TAM 3179, TAM Centro Recife, 13325 e Alterne 1251. 13325, 251, bom dia, vamos lá. Meia 312, estacionamento na parte 3. Autorizado, portão 3, chamada. Canarinha 311, bom dia, aciona identificação, autorizado, chegada BONF, desça para 4000 pés, ajuste no 0166. 4000 Mike Bravo Yankee, tráfego superado, voe direto ao destino da presente. Mike Bravo Yankee, direto ao destino da presente. 06, controle transfere 120, décima 8. 208, bom dia. Nova direita voz, Árvore Elefa. 5411, controle 1208. 5391, o 208, correto, chama Prontgate 4, TAM 3859. Liete, Bravo Delta, pronto, cópia. Autorizado, Salvador Petrolina, via rota do plano, nível 100. Decolagem da pista no 7, curva esquerda após saída Momo, após DCT conforme rota. 5141 no transponder, controle 120, décima 8. 7. Juliette Bravo Delta confirma pátio PLB. Chama a torre agora em 1895 para acionamento, táxi, decolagem, ajuste no 06, bom voo, Juliette Bravo Delta. 5. Solo Salvador, está 3304-21, pronto para o pushback e acionamento. Número 2 no setor, está 3304, aguarda. Aguardando a sua autorização, está 3304. S2 tinha autorizado e S passará estabilizado pelo avião. Comando 60, continua a aproximação, aguarda a autorização para pouso. Guarda. Batamos Juliette Bravo Delta Torre. Capadão Lima Kilo Zulu decolou agora aos 08, controle transfere 120, décima 8, bom voo. 08, grato, Lima Kilo Zulu. Pode Babi, deve? Aguarde coordenação, gol 2196. Então, ponto de seguro direto. Obrigado, aguardando a coordenação. Controle, bom dia. Alcatango Lima, Kilo Zulu, decola na Coral da 17. Alcatango Lima, Kilo Zulu, bom dia. Contato radar, suba para o nível 100, direto Coral. Acertando direto Coral. Grato, Lima, Kilo Zulu. C161 na Boston Fest 151 na Boston, 162, livre táxi até o ponto de espera da 10, direita via Índia, no ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste 10, 96, boa viagem. 295, ponto de espera, obrigado. Gente, livre desvio, Papatango mais pra aviante. Não entendi, eu poderia repetir? Livre o desvio mais pra aviante. Afirmativo, grato. Sete Bravo Delta, autorizado ingresso no 7, reporte alinhado e pronto. Papa Romeu Delta Lima Mais, completa sinal e chame a torre 11895. Completa 295, Delta Lima Mais, está bem. Lima 1160, solo ao 13, direita, solo 121, décima 1. 121, 1. Torre Salvador, bom dia, Papa Romeo Delta Lima Mike, estabilizado, localizador de live, baixar trabalho. Papa Romeo Delta Lima Mike, na aproximação, aguardando pista livre. Delta Lima Mike. Sana 6312, decolagem autorizada, pista 10, vento 100 graus, 079. Sobre decolagem 6312. 160, Alfa, chamante da Juliette. Siga. Avistou a 1650. Pode circular para 17. Negativo, estamos na aeronave para decolar. E ela não vai poder ser autorizada agora. Então o senhor vai ter que prosseguir para a pista 10. É, ela tem mais. Obrigado. Só 251. Ok, 233251251. Bom dia, bom trabalho. Obrigado, igual. Juliette Bravo Delta, mantenha a posição ou será coordenado com o controle da decolagem da presente? Papa Romeo Delta Lima Micro, escuta? A sua escuta, prossiga. Ainda tem condições de tirar a base e prosseguir para pousar no 7? Afirmo. Autorizado de ir à base, aguardando a pista livre. O ajuste 10 no meio, vento 10 graus, 089. Ok, tá girando para a base da 107, Delta 1 mais. Papa Tango, Juliette Bravo Delta, vento 120 graus 08, nós decolagem autorizada, pistão 17, após decolagem, manter pro até 2000. Coordenação, controle Salvador. Próximo ao controle, 6302. Já 6302, decolou agora a usina 4, controle transferindo 208 até o regresso. 208. Controle São Paulo, assinar 6302. Controle Salvador, assinar 6302. Assinar 6302, contato radar, subafário nível 350, saída PUCA. 350, na saída PUCA, 6302. Salvador, San 3304, pronto para o táxi 168, autonomia 320, alterna Ribeirão Preto. 10, autorizado a sinal ILS, reporta estabilizado. Cidadão no 0, direita via Índia, no ponto de retorno 1895, ajuste 1096. Desça para 2000 pés, autorizado a sinal ILS, reporta estabilizado. Abatango Mike Bravo Yankee, sai no centro Recife, 1288 e alterne 1353. Controle, bom dia, Papatango Juliette Bravo Delta, decolou do pés passando, saída bomba, tá na sua escuta. Patango Juliette Bravo Delta, mantém a proa até 2000. A correção, o Patango Juliette Bravo Delta sobrando sem restrição para o nível 100 na saída MOM. Subiu 100 saída MOM, sem restrição, pode curvar a esquerda, Juliette Bravo Delta? Autorizado. Autorizado, Juliette Bravo Delta, obrigado. Mike Bravo Yankee, 100-228-1353. Mike Bravo Yankee, bom dia. Bom dia. Cola da 90, curva direita forte da Euler da Morte. 5426, no transponder 208, controle. 5426, correto. Chama pronto, portão 93663. Chamará, ligado 3663. Como são os outros, 359, despeque a trazer para o box 4. Portão 4, livre, chama táxi 3859. Exato, 359. Salvador, bom dia, tá 3304 no ponto de espera da 10, pronto. Tá 3304, bom dia. Autorizado a linha, mantém a pista 0. A 10, tá 3304. Gente, Papai Romeu Delta Lima Bra, Mike, todo visual, bom dia. Três 304, decolagem da presença autorizada, vento 1100 graus 099. Autorizada a decolagem, tá 3304. Paulo Salvador, 3859, para o táxi, que é o meu 164, autonomia 0430, alterno Guarulhos. Libertáxi, até o ponto de espera da 10, direita via Índia, no ponto de espera Torre, 1895, ajuste no 0, no meio. Para o ponto de espera, 190, para o ponto de Torre, no 1895, Gilete Bravo Delta, senhor autoriza a Vadirete Petrolina? Autorizado, Papacamo, Gilete Bravo Delta. Quando possível, estimado para pouso. Autorizado, está estimado Petrolina, 1550, Gilete Bravo Delta. Estimado 350, desculpa. Veio no 550. Negativo, 1350. 1350. Agora, aos 21 no controle transfere, 1208, bom voo. Obrigado, bom dia, 3304. Controle para 3304. Da Arbor. Abre 5. Sinal 319, completa sinal de Sânia Torre, 1895. Controle, bom dia, Sânia 3304, decolou, perfil da Arbor. Sânia 3304, bom dia, contato radar, subotário nível 360. Autorizado, direto ELEFA. Muito obrigado, direto ELEFA, ascensão 360, Sânia 3304. Oceano 6312, Sânia Centro Recife, 12545 e Alterne, 12685. 2585, boa. Após o Airbus da Avianca na Cortiça Marima, tem? Solo aos 4, direita, Fox, solo 1, 2, 1, décima 1. 3859, decolagem autorizada 190, vento 100 graus, 089. Autorizada, decolagem 190, 1391, bem-vindo a Salvador, bom dia. Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, 02, obrigado. Calibre, Hugo 1184. Controle Salvador, bom dia, 3859, cruzando 1400, saída Árvore Eleva. 3859, bom dia, contato radar, subacaro nível 360, autorizado direto Eleva. Direto Eleva, sobe ao 360, 3859. Azul 2590, bom dia, sana identificação, autorizado direto TAP, desça para o nível 060. Identificou, quando você entrou de TAP, você para o 060, azul. Está ideal? Afirme. Podemos descer na ideal com a azul 2590? Afirmo, desça na ideal. Desça na ideal, mas é melhor. Então, 3304, Sane Centro Recife, 1288 e alterne 1353. Sente, então, 3304, bom dia. Chega só com o centro, 280, só um minuto. O Lima Paquilé. Inicialmente é a subida da El Coral, inicialmente. Tá passando Lima, Kilo, Zulu. Serviço radar encerrado a 56 milhas sudoeste de Salvador. Familéu, zona 201. Graças, Max. Aquilo, cópia. Ei, RJ 280, rota conforme plano, Ilhéus, após direto Serra Golfo Romeu, após Serra Vitor Lima, conforme Vitória, conforme plano. Decola a pista 17, curva à direita, o perfil será da Euleida, após ler Ilhéus, e segue conforme rota. 5441 na transponder, controle 120.8. Deixa na torre em 1195 para acionamento da decolagem, 16 ajuste, por favor. Para 2000 pés, ajuste no 0,6, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. Para 3859, chame centro Recife, 1288 e alterne 1353. 1288-1353, 3859. Pagou por só um minuto.